disco desconhecido para nós até agora, o caso de Paparazzi, que pertence a Eric Paparazzi. O álbum chama-se Rococo, apesar do homem ser agora baixista na Dirty Delta Blues, a banda que usualmente acompanha Chan Marshall, ou melhor, Cat Power, e de ter tocado já com outros músicos conhecidos, como por exemplo gente ligada aos Wilco. Eric Paparazzi, que assina de Paparazzi, como dissemos, os dois temas iniciais do mesmo disco que servem de contradição, And The Way We Go e depois Hi. É o regresso da Orelha Extra às emissões a sério, depois de uma ausência e onde esteve no ar uma emissão gravada. Continuamos agora com uma formação já histórica, de regresso ao fim de muitos anos, de Phyllis. Um novo álbum, Year Before. Impressionados de certeza pelas excelentes críticas aos primeiros discos da banda, discos seminais da década de 80, dá-se o regresso dos Phillies agora em 2011 com um excelente disco, chama-se Year Before, e porque rodou mais um tema por lá contido com o título When You Know. O início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e um outro regresso por nós muito saudado é o da norte-americana Laura Cantrell, ela que teve durante bastantes anos, principalmente década de 90 e primeira metade da década de 2000, um excelente programa na nossa rádio de eleição, a WFMU, chamava-se The Radio Thrift Shop. Falamos de Laura Cantrell, de regresso agora com um álbum que é uma espécie de tributo à lenda norte-americana da country music, Kitty Wells. Para Laura Cantrell com um álbum de tributo a uma grande lenda da música country que fez carreira ainda antes de Patsy Cline ou Dolly Parton, entre muitas outras, como por exemplo também Loretta Lynn. Este é o único tema composto por Laura Cantrell, chama-se precisamente Kitty Wells Dresses. Todos os outros foram compostos por outras lendas da música country e encontram-se incluídos neste Kitty Wells Dresses, Songs of the Queen of Country Music. Excelente regresso para uma também excelente radialista e principalmente cantora, compositora, Laura Cantrell. Hello, from the House of Non-Representatives. Did you see how it done? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Down, lay your head down. dreams we forget. We all have dreams we forget. When you're alone, you're so alone. When you're alone, you're so alone. Que bem recentemente visitou Portugal para fazer as primeiras partes dos National, liderada pela excelente nona Marie Invisão. Os Dark, Dark, Dark é o mais recente álbum, Wild Go. Ouvimos o primeiro dos 10 temas que por lá está contido, In Your Dreams. E para prosseguir nesta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, vamos dar por finalizado o destaque ao número 12 da revista norte-americana TELUS, e que tem o subtítulo de Dance. Desta vez para ouvir G.A. Dean com The Beats, depois também Gretchen Langheld com o tema Desire Brings You Back Again, e para terminar o fabuloso percussionista Ern Gadbois com um nome do tema que por aqui vamos escutar, bem difícil de dizer, é mais uma onomatopeia. Got My Moet Jotri Moikin. TELUS Number 12, Dance, revista norte-americana da vanguarda, que teve a sua existência entre 1983 e 1993. Remember that some stand just outside the light as she turns from them and sketches the circle. Her arms turn above her head. Her head turns slowly. Their heads turn toward her. Remember the turns in red, not headlong. Their heads turn toward her. Her hands will pass through her hair. Remember, these are turns in white. And there is a circle. Remember that some stand just outside the light as she turns from her hands will pass through her hair. Her arms turn above her head. Her head turns slowly. Their heads turn toward her. Remember the turns in red, not headlong. Their heads turn toward her. Her hands remember will pass through turns her in hair. White. Remember, these are turns in white. Just there is a circle. Remember that some stand just outside the light as she turns from them and sketches the circle. Her arms some stand just outside the light as she turns from them and sketches a circle. Their heads turn toward her arms turn. Remember, the turns in red, not headlong. Their heads turn toward her head. Her hands will pass through her head. Remember, these are turns in their white. Turns there is a circle. Remember that some stand just outside the light as she turns from them and sketches a circle. Remember the turns her arms turn above her head. her head turned slowly. Their heads turned toward her. Remember, their heads turned. Her hands will pass through her hair. Remember, these are turned in white, and there is a circle. Remember that some stand just outside the light in white. There gets you a circle. Her arms turn above her head. Her head turns slowly. Remember that some stand just outside the light. She turns from them and sketches a circle. Her arms turn above her head. Her head turns slowly. Their heads turn toward. Remember that some stand just outside the light. As she turns from them and sketches a circle. Their head, her arms turn above her toward her. Thank you. I'm going down to Louisiana. Get me a mojo. I'm going down to Louisiana. Get me a mojo. When I get back, I'm gonna get your pretty girls to jump at my command. I got the gypsy woman giving me advice. I got the gypsy woman giving me advice. Now I know how to dance a clever gypsy trick to keep your soul on ice. Got my mojo again, got my mojo again. Got my mojo again, got my mojo again. Got my got my mojo again, got my mojo again, got my mojo again, but it just don't work on you. Got my mojo again, got my mojo again, got my mojo again, got my mojo again, got my again, got my mojo again, got my mojo again, got my mojo again, got my again, but it just don't work on you. Come on now, baby, get up with it. Wiggin, get a wiggin. I know you're dead to it. Wiggin, get a wiggin. Mojo, don't fail me now. Wiggin, get a wiggin. Somebody mojo's the mojo man. Take back this mojo. I am going down to Louisiana. Take back this mojo. Then I'll catch a good idea. Três grandes nomes da vanguarda musical norte-americana, incluídos na cassete que acompanhou o número 12 da revista Telos, Audio Cassette Magazine, dedicado à dança. No caso de Gretchen Langeld, colaboradora de, por exemplo, Art Zoid ou John Zorn, para nomear só dois nomes. E antes de Gretchen Langeld passou G.A. Dean e depois o percussionista Ern Gadbois. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. bastante destaque ao disco estreia do Zurei for Art o ano passado, o EP Momo. E finalmente cá está o longa duração, chama-se True Loves. A estrear por aqui na Orelha Extra com este Sales. Hooray for Earth. Produção estreia para os Array for Earth, True Loves, e continuamos também com essa lenda da música soul de Detroit, o guitarrista Dennis Coffey, álbum através da Strut, em nome homónimo, ou melhor, com o título homónimo, e desta vez vamos escutar uma das muitas participações que há por aqui. No caso, tinha que ser mesmo com Lisa Kekala dos Bell Rays, o tema Somebody's Been Sleeping. Lay up on my Canadiano Daniel Romano, chama Sleep Beneath the Willow e o tema foi Hard on You. São os minutos que nos aproximam do final da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Acabadinha de chegar também uma compilação que já é habitual, que a Bad Afro Records, a editora dinamarquesa de rock and roll, nos vai enviando. E que desta vez contém por aqui o Stealth Telstar Sound Drone, precisamente a banda escandinava que vamos ouvir através do 7 polegadas Mirror Pieces. Blinded by a reflection. Para os escandinavos Telstar Sound Drone e também o regresso do casal Rue Royale Guide to an Escape. Oh, just a clue, just a glimpse into what it is you'd like to see. Of this labyrinth I've been crawling through for what seems like such an age. But I'm here with you and I'm trying to negotiate. Thank you. Many years been living low. Many years been living low inside. Cradle. Thinking what else could go wrong. Since we're living at the lowest with the damage done. All we knew when we were young was how to manage our planet for cradles. Almost everybody knows how difficult it is to find footing and rain down on the lawn. We swore those stones from above. But it continued on. Truth and time walk hand in hand. We spent our time searching out of here. Promised land. Carving gouges in our dream. We soon noticed that those holes were. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. excelente disco de vinil, peça de coleção limitada a 1000 exemplares, é a colaboração entre dois grandes vultos da música noise japonesa, os Boris e também Masami Akita, mais conhecido pelo seu projeto Merzbow. O disco de vinil, como dissemos, intitula-se Clatter e tem por lá esta versão de um outro disco dos Boris que remonta a 2005, Akuma no Uta. O início da segunda e última parte de Orelha Extra. Olá. E imaginem, finalmente vamos ter novamente, ao fim de muitos anos, os Fleshtones de volta a Portugal. Cause are you ready, everybody? Yeah. Are you ready for super rock time? Yeah. Are you ready for true education? Yeah. Well, I think you're ready for the head to break out. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Já no próximo fim de semana que vai acontecer mais uma edição do Festival Quarteiro Rock Fest em Quarteiro Algarve, em Portugal, dia 4 de junho, mais propriamente, nesta noite com os portugueses Super It Surrenders, os mexicanos Los Explosivos, que acabam de lançar novo disco através da editora portuguesa Groovy Records, os austríacos The Incredible Staggers, e para terminar a noite, a fantástica banda já histórica de Peter Zaremba, os Flashstones, que temos estado por aqui a ouvir na Orelha Extra. Mas vai haver um aquecimento no dia anterior, sexta-feira, dia 3 de junho, com uma nova banda portuguesa, os Sonic Reverence, e o regresso de um projeto tão bem ele já histórico, que fez carreira há uns anos atrás e com bastante alarido em Inglaterra, os Parkinsons. Nessa noite continua depois a festa com a Maria P, Vitor Torpedo e a Boy Named Sue, isto no Bar de Bafo, no, ou melhor, no Bar Bafo de Baco, em Lolé. Na noite de sábado, depois dos concertos, logo depois dos Flashstones terminarem a sua atuação, continua também uma outra festa, After Party, dessa vez com também ela, Maria P e os campeões do Yeah. Quarteiro Rock Fest, 3 de junho, no Bar Bafo de Baco, em Lolé, em Portugal, e depois no dia 4, o dia propriamente do festival, com Super It Surrenders, Los Explosivos, The Incredible Staggers e os Flashstones. Destes já escutámos Jack Spraker e The World Has Changed, incluídos na compilação It's Super Rock Time, de IRS Years 1980-1985, e do mesmo disco vamos ouvir ainda, e desta vez ao vivo, Hide and Seek, de Flashstones aí em Portugal. Flashstones ao vivo no próximo dia 4 de junho, mais uma edição do Quarteira Rock Fest no Calçadão Nascente, em Quarteira, no Algarve, isto em Portugal, claro. No dia do festival Super Hit Surrenders, Los Explosivos, também The Incredible Staggers e, a terminar a noite, os históricos de Flashstones. No dia anterior, dia 3 de junho, no bar Buff de Baco, em Lolé, no Algarve também, há um warm-up com os Sonic Reverends e os Parkinsons. A não perder, mais uma edição do Quarteira Rock Fest, 3 e 4 de junho. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? My sex is a dead thing, like my spirituality. My sex is a dead thing, like my spirituality. In my muse and my God, my sex is a dead thing, like my spirituality. We could have turned out anyway when the wheel was spinning. We could have turned them out anywhere, those bouncing babies on all night rides and silly sounds. Just like in the movie, but slingshot drew back, and I could not see you've not been close to me. You have not been right to me. O álbum chama-se Breath and Pulse e, por enquanto, ficamos só com este curtinho, 2 minutos. My sex is a dead thing, são os The Ruined Frame. E agora uma lenda da música africana. Excelente compilação, Life Stories, I Life and Afrobeat Classics, 1973-1980. We'll be right back. excelente editora Strut continuou um notável trabalho de recuperação e de dar a conhecer grandes músicos africanos. Já tivemos no passado Mulatu Asatke e Lloyd Miller. Este ano já recuperou não músico africano, pelo menos ele é afro-americano, Dennis Coffey, que já rodou por aqui hoje e agora sou já essa lenda da música afrobeat que estudou com Fela Kuti do Ghana, Ladies and Gentlemen, Ebo Taylor. Compilação através da Strut, como dissemos, Life Stories, I'm Life and Afrobeat Classics 1973-1980. Ouvimos Heaven e, claro, não ficamos por aqui, Kwaku Ananase, Ebo Taylor. A fishing, we push a daddy, a dao bone, one fat human and panza, on you, panza, and a baba, then we not a cave, this year will happen. I tell you to be a we put to them away, see me here upon Rasu, I am a big wagon, okay, see a baby, what happened? Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. You tell me you've met me. But I don't recall. Was I having a hard time? Or having a ball? Drenched in my own indecision. Oh, the first one in the brown. passing with abandon, or chained to the wild. Of the rainbow, but I don't know which side I find you on. If I go from one end to the other, by then you're likely to be gone. I must have left you in a suitcase or in a jacket I had to pawn. Personnel does not matter so long as the blood is drawn. There's a barrio east of St. Louis where the women pull guns on the men. All the trannies in D.C. know judo. Don't you dare snicker at them. This photograph looks like a commemorative plate the last night you and I spent. I wouldn't have believed it, but it's out there in the fishbowl mirror land. Of a cripple, the mother of an idiot son. Give me unyielding compassion for she who won't turn and run. Send me a benevolent angel, I'll make whores of them. There's much work to be done. Ainda por aqui com o projeto Wooden Mind do álbum Dead Seas na Young God Records de Mr. Gyra. Desta vez recuperamos Miss Mouse. Segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite, às 23h, na Rádio UFSCar, em São Carlos, no Brasil, e depois ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense, respectivamente, meio-dia, 19 e 21. De regresso está um dos nossos músicos de jazz favoritos de Chicago, que já vive há algum tempo no Brasil. A sua esposa é brasileira. Ele que mantém alguns projetos, como a Exploding Star Orchestra, ou o Chicago Underground Duo Trio, ou mesmo o São Paulo Underground. Regressa agora com este novo disco em nome próprio. Falamos de Rob Mazurek. O álbum chama-se Calma Gente e tem muita influência da música brasileira, também por culpa dos músicos que tocam com ele, alguns deles ligados às bandas atrás referidas e outros do projeto brasileiro Earth Mold. Vamos ficar com Obliqua, Rob Mazurek. trompetista de Chicago, Rob Mazurek, a viver no Brasil. O álbum, através da editora brasileira Submarine. Calma, gente. O tema Oblíqua. Desta vez acompanhado por uma formação que dá pelo nome de Wild Divine e que tem por lá seu marido e que por vezes também conta com a colaboração de seu pai, pelo menos nas atuações ao vivo. O álbum tem o nome próprio, A Little Diane and Wild Divine. Ficou To Begin e ouvimos de seguida Elijah, A Little Diane. So young. much like the leaves have become frail. Madeline said I'd like to follow, but I must stay well to care for Elijah. I must stay well to care for Elijah. Elijah, Elijah, Elijah, Elijah. The fire in the stone heart burned calmly, but as she stoked it, Madeline grew concerned. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Infection and the jailed symptoms too. And the jail, the symptoms too. At the jail, the symptoms too. I feel alright, baby. mais um disco que vem recomendadíssimo pelo músico Steven Van Zandt, que possivelmente alguns de vocês conhecem como integrando a E Street Band de Bruce Springsteen, e por isso mesmo sai na sua editora, Wicked School. Chamam-se The Breakers, é uma banda de Copenhague na Dinamarca, e por aqui ficou o tema de Jerry Lee Symptoms. O álbum é homónimo, tem como título, obviamente, também The Breakers, e é mais um disco que nos chega através do casal Duran Jones e Deb Jones, os britânicos, que desde há uns bons anos apoiam-nos por aqui na divulgação da música que vamos fazendo. The Breakers na Orelha Extra. E também de seguida o casal The Kills, depois do fantástico disco de 2008, Midnight Boom. Difícil seria conseguir sobrá-lo, e por isso fica sempre um amargozinho de boca em relação a este novo Blood Pressures. Interpretem mal em relação ao que dissemos há pouco, é longe de ser mal este último The Kills, Blood Pressures. Impossível sim era superar o anterior Midnight Boom. Final da segunda e última hora de Orelha Extra com este Satellite, depois até o fim ainda Tower Mirror. Tchau. start, I could only see the end. Sugar, if you're sure you're going, we'll move a little slower then. If you want, I could be decent. Is left from before. I am sick with my effort. I am sick without you. To be fair, to be fair, I never said I'd try, but I'll be fair in how I spend your time. Well, I can't help it. Oh, I should spare you, but I can't help it. Oh, I would not dare to. Okay, great. One. All right.